Eu já esquematizei tudo sozinho, outra vez. Meu bando de neguinho pra rua, eu império do seis. Um sapatinho, devagar, devagarinho, ó só. Não tira não, aí João, onde é que tá meu time? A diferença é que eu vim pra sacar, não saquear. Pra não criar que aqui no fim meu plano viar. Vou ratear, distribuir pros remelentos. Vou tá cara de zumbi e cada nota de 200 aí. Se é pelo valor, senhor, nós temos nosso. Mas do asfalto palácio, negócio são negócios. Que a palavra vale na rua, onde não existe contrato. Queijo é a isca, porque eu vou lidar com vários ratos. E pense, traz a ronda de Guiné, que pra tirar essa zica, só pela fé. Sou homem, desde moleque, honro o que tenho no peito. Minha mãe me deu caráter, meu caráter trouxe meu respeito. É nóis que corre no caminho do bem. Nós que disse é nóis quando não vira convintém. Nós que desse nós não existe um porém. Nós que se não for nós não vai ter ninguém. Mas é nóis que corre no caminho do bem. Nós que disse é nóis quando não vira convintém. Nós que desse nós não existe um porém. Nós e se não for nós não vai ser ninguém. Aê! As duas mãos pro ar, por favor, e vem assim, ó. É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não vira pro vintém. Nós, e desse nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não vira pro vintém. Nós, e desse nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém.